O Soldado e a Trombeta, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Soldado e a Trombeta, de Olavo Bilac. Um velho soldado, um dia por terra, a espada tirou. Da guerra cansado, com nojo da guerra, as armas quebrou. Entre elas estava, trombeta esquecida. Era ela que no ar os toques soltava, e a luta renhida tocava avançar. E disse: Meu dono, é justo que a espada tu quebres assim, mas que, no abandono, fique eu sossegada, não quebres a mim. Contei tão somente, não sejas ingrato, comigo também. Eu sou inocente, não piso, não mato, não firo a ninguém. Nas horas da luta, alegre ficavas, ouvindo meu som. Atende-me, escuta, se então me estimavas, agora se bom. E o velho guerreiro lhe disse: Maldita, prepara-te, sus. Teu som zombeteiro a gente excita. A guerra conduz. Terrível, irado, jogou-a por terra, sem dó a quebrou. E o velho soldado, cansado da guerra, por fim repousou. Fim do poema.